pede eu boto bem, mano. Luz no set, o clima ferve demais. Chama na DM e tira minha paz. Inimigos tentam roubar minha vibe. Da minha cabeça você não sai. Olha que eu ando fumando demais. Mel verde, mel vape, mel ice. De longe observo sinais. Pede eu boto bem, mano. Luz no set, o clima ferve demais. Chama na DM e tira minha paz. Inimigos tentam roubar minha vibe. Da minha cabeça você não sai. Olha que eu ando fumando demais. Mel verde, mel vape, mel ice. De longe observo sinais. Sinais observo bem. Mesmo não sabendo de onde eles vêm. Quem te faz gozar vai responde quem. Sangue suga, fala quantas delas tem. Na pior fase eu não vi ninguém. Por isso pra mim você é só mais uma. Virou compromisso mesmo que eu suma. Só por uma noite não se acostuma. Se não pra cabeça você arruma. Sinais, sinais, sinais, observo sinais. Sinais, sinais, sinais, observo sinais. E ela quer roubar minha alma, um pouco da minha paz. Sempre me hipnotiza do jeito que você faz. Mal intencionada, não quer fumar regular. Ela sempre liga quando pega o celular. No final me telefona. Eu deito essa baby como se tivesse em coma. Eu pego sua amiga e depois você flexiona. Isso é o que acontece quando cola na minha zona, yeah. Ela faz de tudo no carona. Aprendeu o que é do verde quando eu não fumo com a Moni. Sabe que é real, por isso que me seleciona. Quer ter alguém como eu, mas não vai dar pra colecionar, yeah. Nunca leva a sério, porque baby, cê é uma cínica. Percebo nos seus atos, não precisa fazer mime. Fábrica de mentira, eu chamo isso de clínica. Bota a bunda, peito e boca, mas eu nunca dou a mínima. Pede eu boto bem, mano. Luz no set, o clima ferve demais. Chama na DM e tira minha paz. Inimigos tentam roubar minha vibe. Da minha cabeça você não sai. Olha que eu ando fumando demais. Mel verde, mel vape, mel ice. De longe observo sinais. Sinais, sinais. Pede eu boto bem, mano. Luz no set, o clima ferve demais. Chama na DM e tira minha paz. Inimigos tentam roubar minha vibe. Da minha cabeça você não sai. Olha que eu ando fumando demais. Mel verde, mel vape, mel ice. De longe observo sinais. Sinais.